eu não posso te ajudar. Não sabe onde mora, nem pegou o celular e o WhatsApp. Ela não quis te passar, disse que tava com problemas pra adicionar. Ela comeu, bebeu, não parou de dançar e no final deixou a conta pra você pagar. Nem teve despedida, saiu, foi na escondida, mas você diz que é porque ela é distraída, extrovertida, o amor da sua vida. Encheu sua comanda de cigarro e de bebida, descontraída, insinuante, pervertida, te deixou doido rebolando na batida, com vestidinho quase que despida, roubou seu coração como se fosse uma bandida. Quer encontrar? Então espera na saída e avisa pro DJ que a piriguete tá perdida. Onde é que foi parar aquela menina? Ha, se tu não viu, nem eu. Onde é que foi parar aquela menina? Mais um banquete, já te esqueceu. Onde é que foi parar aquela menina? Tu só bancou e nem escondeu. Onde é que foi parar aquela menina? Vacilou, playboy, perdeu. O tempo tá passando e o gelo tá derretendo. Não se ligou, moleque, tu não tá vendo. Tá iludido, querendo amor bandido. Ela te deu, doidão, foi um perdido. Bancou tudo, pagou um sapo. Cola aí, irmãozão, deixa eu te dar um papo. Se ela tá te dando mole, dando condição, moleque doido, chega junto na missão. É instinto masculino, marmanjo vira menino. Faz jura de amor, banca tudo e manda flor. O cupido iludido atirou a flecha. Tu vacilou, compadre, deixou brecha. Vai, deleta esses papos de romance. Mulherada de balada só quer curtir um lance. Ela se mandou e tu não percebeu. Pode se ligar que essa mina te esqueceu. Onde é que foi parar aquela menina? Ha, se tu não viu, nem eu. Onde é que foi parar aquela menina? Mais um banquete, já te esqueceu. Onde é que foi parar aquela menina? Tu só bancou e nem escondeu. Onde é que foi parar aquela menina? Vacilou, playboy, perdeu. Perdeu a mina e ficou meio sem direção, sem um real no bolso e devendo no cartão. Fazer o que se você foi muito vacilão? Quer namorar e ela só queria curtição. Bancou o bom rapaz, falou até demais, nem sabia o nome, mas queria apresentar pros pais. Ela pedia mais e você ficava atrás, recitou até poema de Vinícius de Moraes. Ela sorriu e te achou engraçadinho, disse que nunca viu ninguém tão românticozinho. Te chamou de benzinho e você pirou. Depois do quinto drink já chamava de amor, mas o tempo passou e você nem se ligou. Ela foi no banheiro e nunca mais voltou. Não fica triste não, eu sei que é chato, mas amor de balada às vezes não passa das quatro. Onde é que foi parar aquela menina?